Negativo, mantenha as restrições 312. Voando à direita agora, curvando à direita, passar à direita e prosseguir para o sobrevoo da Torre Nova. Ok, muito grato, vai prosseguir, o Zulu. Maduro, 624. Chegou no 333, Salvador, Congonhas, já temos aprovação, só instante para a cota. Pois não. Quanto após a etapa está autorizado? Uma via para 2000 pés, 3154, autorizado, aliás. Afirmativo, confirma a gente. 1013. Excelente, autorizado, portaria estabilizada 3154. Daphne Webjet 5856, permission. Meu, prossiga. 5856. Stand by one, number 2 to copy C clear. Stand by. Tente prosseguir na minha escuta para ser a Range Jack Ranger. O Mike Jack é o mesmo. Lima Eco, conheço Lima Oscar Eco, pronto para o cruzamento imediato, no 735 até ajustar. Usado então, estação África com essa linha dentro. Estacionamento azul 4065, posição 2. Plantão 2, reporte para iniciar o táxi 4065. Reportará o táxi 4065. 333.4. Qual foto? Voo 333, São Paulo Congonhas, livre de voo 360. Via posição bridge, Upper Blue 16, restante conforme a roda do plano. Pistão no zero, decola, mantém a reta até cruzar 2000 pés ou 3 milhas. Após a curva à direita. O perfil subido da Eoleda, após letra direto bridge. Controle 120 decimal, correção. Controle 119 decimal 8, 218 95, transponder 5055. Entendi o 360 para São Paulo com Congonhas, via bridge, Upper Zulu 16, decolando da 110. Mantenha a reta até 2000 pés ou 3 milhas, após curva direita, na saída da Eoleda Bridge, 1980 controle, 5055 transponder, igual no 333. 5055, portal 4, me pronto, gol. Obrigado. Webjet 5856, ready to copy. Go ahead, 5856. We're clear to Natal, fly level 350, via Aero Upper, Zulu 10, after takeoff, runway 10, maintain a head until past 2000 feet. Or 3 nautical miles, and then turn left to perform Pulka departure, Zipar transition. Salvador control frequency 119.8, Salvador tower 118.95, Scotty 5136. Abjet 5856, clear to Natal, flight level 350, Apizulu 10, takeoff runway 10, maintain runway heading to 2000 or 3 miles, then left turn Pulka departure, Zipar transition. Depart trim would be 119.8, tower 118.95, 5136, Fox. Objet 5856, gate number 6. 136, gate 06, come ready for push and start. 5136, gate 6, confirmed. 5836. No 924, chama Recife agora, 12545, operando 13325. 2545, 3625, 924, boa. Boa. Controle mais direto, Romeu. Prossiga, Romeu. Visual com local parafuso, entrando na 18. Frequência livre, o Violete Romeu. Grato, Romeu, bom trabalho. Da terceira milha, posso curva direita. Na direita, perfil subida da Euleda, após Leda, direto Ilhéus. Controle 1, 19.8, torre 118.95, transponder 514. Portão 3, correto, pode estar no puxa sinal 649. Azul 4462, não havia chegado a maré para 3.000 pés com 1.012. Chegada a maré desce para 3.000 pés, ajuste 1.012. Localizador 3154. 3154, completo direto, chama a torre 118.95. 118.95. Livre o cruzamento após 199.8, em Genova Liberal. 192, desce para 2.000 pés, mantém a via chegada. Ajuste 1.012. Está autorizado a ele, 3.13. 2.012, que é a chegada. Controle Salvador, muito boa tarde, é o Papa Romeu, Índia November Alpha. Decolada 1-7, sempre na escuta. 5 a bordo, alterna Ribeirão Preto, com 4 horas e 30. 1-5, 4 e 30, alterna? Ribeirão Preto. Ribeirão, sente, copiado, táxi direita, via Índia, ponto espera 1-0. Chamitou 1-8, decimal 9-5, altímetro 1-0, 1-2 agora, 1012, boa viagem. Aqui à direita, ponto espera da 1-0, chama a torre, 1-895, azul, 4-0-6. Estando acima, está 3154, baixar travado. Avistado, autorizado pouso 1-0, 1-0-0 graus, no 3-9. Tá, 3-1-5-4. Tive pouso, pista 10, tá, 4065, ponto espera da 1-0, pronto. Mantém o ponto de espera. Mantém. 4065, autorizada a linha IMAT. A linha IMAT, 4065. Solo 1-2, direita, solo 1-2, desse modo. Direita, 10-1-3-1-4. Salvador, 1-3-1-4, levador 3-4. 3154, táxi autorizado via Alfa Juliette, parte 1, portão 9. Alfa Juliette para 09-3154. Azul 4065, autorizado decolar, 1139. Livre decolagem, Azul 4065. Da 1-0, da 3, 1-2. 1-9-2, chama a torre agora, 118, 9-5. 2-95, é. Torre Salvador, 3-1-9-2, direto 1-0, baixar a travada. 3-1-9-2, chama o sinal normal. Boa noite, 3-1-4, uma via maré, desce para 4.000, ajuste 1.012. Via maré, até 4.000, 1.012, 3-1-4. 4.065, decolou, 1-4, chame o controle. Salvador, muito boa tarde, eu tripulo 5241 no sentido a Papá. 7, desce para 2.007, 1.012, autorizado, todo final, e aliás, tem que subir no 04462. 0-3-1-9-2. PP, aguarde a autorização para conquista. A gente não se escuta. 4-0-6-5. Sobe 3-4-0, mantenha saída Bel. 3-4-0 na Bel, azul 4-0-6-5. Vou confirmar com a companhia, só um minuto. Chega. A informação que a gente tem aqui é o 27, a nossa decolagem agora daqui 12 minutos. 27, vou checar com o centro só instante aí pra copy 5241. Graças. Ground Object 5856. Go ahead. You can see startup at this present position, gate 6, call you later for the pressure. Chivo, nessa região não é possível não, Zulu. Stand up engine is coming for pusher 5856. Clear and call it push 5856. Salve Salvador, muito boa tarde, é o Trip 5627, entra em informação papá. 5627, só está em frente mesmo. Country 192 no solo 16. Libera a direita, solo 21239. Salvador, quem chamou? Negativo. No solo 17, libera a direita na Echo Fox, solo 121-9. Direita 219, boa. Informação Papá para nossa autorização. 5627 da Tripe, Salvador Aracaju, só instante para cópia, 5627. Previsto aqui, segundo repetitivo 1747, hora certa 1-7-7, mais 2 minutos para constar no sistema. Muito obrigado, está no aguardo. Solo 3192 de Bruno. 392, táxi autorizado Alfa até antes da táxi Juliette. Seu portão previsto é o número 4 e está ocupado pelo 37 da Gol. Caso a companhia junto em ferro coordene o novo portão, aguarda aí a liberação, ok? Gente, Alfa antes da Juliette, 3192. Sentima 327, já temos aprovação no Eliaus, só um instante para a cópia. Número 3 na sequência, Papai Impulso 80.012, no 012. 1012 autorizado, Eliaus. 62.000 pés com 1012 para o Eliaus, 6314. Final do 0 de 7 milhas. Boa tarde, chame final normal com trem embaixo travado, azul 4462. Chama final com trem baixo, 4462. Com 627 Aracaju, qual nível? É 190, repetitivo, confirma? É, afirma, sim. Gente, Aracaju então, nível de voo 190, decola a pista 10, mantém a reta até cruzar 2.000 pés, a terceira milha. Após curva à esquerda, perfil subida Pucajama. Curva à esquerda, perfil da subida Puca, Jamo, Pojamo direto Aracaju. Controle 120, correção, controle 119.8, a torre 1895, acione 5175-35627. Ok, vamos lá. Autorizado para Aracaju, 190, vai decolar da 10, curva da esquerda, perfil Puca, Jamo, após descer. Chama controle 198, sou 22295, transporte fica em 5175, para o 3567. O pátio 3, remoto 03, chame, puxa esse nome. Gente, repetindo, transponder 5175, para o pátio 3 vai chamar, 3567. TAM 3192, segundo coordenação infraria e companhia, o senhor iria aguardar a liberação do portão pelo 37 da Gol, ok? Estamos aguardando, obrigado. Solo Gol 933, se tiver cancelamento. Portão 4, reporte pro táxi, 333. Vai reportar o táxi, 333. Ô Gonçalo 5241. Para Salvador? É o trip 5241. 5241, aprovado agora, conquista nível 200, pronto para 4? Afirmo. 241 na trip, autorizado conquista, nível de voo 200, a rota direta, decola pista no zero, curva à direita, antes de voar direto conquista, vai cumprir o perfil subida arbor, elefa, após elefa, direto conquista. Controle 12, correção, controle 119, décima 8, 21895, aciona o código 5177. Identificação na via Mantra 2000 pés, 2012. Identificou? Poderia confirmar o restante da informação? Décima via chegada Mantra 2000 pés, ajuste 1012. É via chegada para 2000 pés, Mantra 5446. 04, parte 3, chamei pro pushback também. Jet 5856, gate 6, ready for push. Azul 4462. A direita 219, 4462, certo. Pode prosseguir no táxi 3142, devagar. Portão 4, observando o início do táxi do 37-GO. Obrigado. Paulo Salvador, boa tarde, Azul 4462, Litor na Foxtrot. 4462, táxi autorizado, até antes da Juliette, portão será o 03. A princípio, está ocupado pelo 37 da Gol, ok? Táxi autorizado até a Juliette, aguardando 4462. Companhia Calda, vai iniciar o TAN. E um Airbus da TAN estacionará à sua esquerda no portão 4, após o estacionamento do TAN, à sua esquerda no portão 4, e inicia no trem chamitário. Paulo Salvador, vou no 333 por táxi, 149 no POV, autonomia de 4 horas e 25, alternando o Galeão. 149, 425 Galeão, táxi autorizado à direita via Índia. Ponto espera no 0, torre 18, 95, altímetro no 0, no 2, boa viagem. 12, na espera, 1895, vou no 333. Corre ao Oceania 6304, final do GLS X-Ray. Oceania 6304, chame e controle embaixo travado. Chamará embaixo travado. Gente, decola a pista 17, curva à direita. Sai nos corredores da Checa Chapecos, torre 1895. O controle 119.8, acione padrão 01 no meio, bravo, quilo, ou esse. Próximo ponto de espera da 1-0, pronto. Mantém um ponto de espera. Manterá ponto de espera, o gol no 3-3. 1895, 21 POB, parte 4, vacinamento, táxi decolar, chame torre agora em 1 no 8, pressão 95, base clear. Via Bomf 32. Tá, de pronto pra Coab? Firmo. Voador. Autorizado Ilhéus. Nível de voo 240. Decola pista 190. Mantenha a reta até cruzar 2.000 pés da terceira milha. Após curva direita. Perfil de subida da Euleda. Ilhéus. Após o controle em 1.9.8. 2.18.95. Acione o código 5154. Quatro, portãozinho no número 2. Tá puxando o setor, aguarda a distância 6327. Tá, foi escuta. Paulo Salvador, uma boa tarde. Esse é o Oceano 6321 com a Papá. Quando possível, cópia a Brasília, nível 3.0. Gente, Brasília 3.6, já temos aprovação, só em 3.4. Aguardo, é 6321, Oceano. Bono 333, autorizado, Alinha e mantém. Alinha e mantém, pista 9.0, Bono 333. Na 321 já teria o pré-aprovado, já posso falar copiar o 320 em Brasília, copiaria? Foi pro 6321, é o Chanel, foi sobremodulado. Afirmativo, já seria pré-aprovado 320 para Brasília, copiaria? Afirmo, pronto, a cópia 320, Brasília 6321, hoje. Gente, só um instante para a cópia número 1, aguarde o instante perdido. Webjet 5856, tenente em Recife, endurance in Texas on board. As we are ready for taxi, Webjet 5856, we have 67 souls, 2 hours 52 minutes, Fortaleza. 2 hours and 50 or 3 hours and 50? 2 hours and 52. 333, pista livre, autorizado decolar, 1 centena, 129. Levando a colagem na pista 90, com 333. Na 6314, livrou na resposta. 6314.